da El River. Copy, repeat. Copy, Rodrigo. Copy, da El River, 23431. Controle 12-7-8-3-1-4-5. Portão 3145, atendimento correto, portão 04, reporte pronto para posicionamento. Vento 120 graus, 10 nós. Passarei do 2231 no solo ao 02, livre direito, chama o solo, 21 decimal 9. Obrigado, boa tarde, passarei. Passarela 2231, autorizado táxi Alfa, reportando via Brasileira. Azul 418, autorizado por Chidec, acionamento, reportando para táxi. Mike Delta decolou. Passarela 2231, autorizando ingresso a Juliette, remota 14. Chame o controle 120, décima 8. Mike Delta, mantenha 500 pés no corredor Axé, reporte fora da barra. O Delta confirmando destino, Manati? Relativo, Manati. Fica direto Manati, reporte 20 milhas fora. Zono 55, chame Recife em 1251, alterne 13325. 251-3325, já 3155, boa tarde. Azul 4118, autorizado até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118.95QNH1095. Azul 4118, autorizado até o ponto de espera via Índia. Azul 4118, autorizada Linhares, decolar, pista 10, vento 110 graus, 099. A linha decola 10, azul 4. Azul 4118, decolado aos 10, controle 1208. 208. Salvador, o azul 4118. Azul 4118, contato na decolagem, suba o 360, saída da EL. Tá, é, se puder dar EL direto, eu te agradeço. 4118, após 2000 pés, autorizado a EL. Tem 2000 da EL, obrigado. Eco Delta, livre frequência, uma tráfica reportada, até o regresso. Ah, Romeu Charlie Alfatão, confirme ciência da informação alfa para filho. Papa Romeu Charlie Alfatão, aguarde a copa. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, para comprar cópia? Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, autorizado voo local, 500 pés, litoral sul, pista 17, acione o código 0170. Frequência do controle, 120.8. Meu Charlie Alfa Tom, cotejamento correto. Confirme o pátio que se encontra. Autorizado para o meu Charlie Alfa Tom, o funcionamento pátio que chama a torre na frequência 118.95, QNH 1205. Só falador, tá? 3, 1, 4, 5, 5, 4, 5, então, 3145 autorizado para o Chibeca acionamento, reporte como para táxi. Autorizado para o acionamento, chama para táxi, tá? 3145. Salvador, 729, 360, confirme com o botão 2 em sinal. 7729, aguarde o copo. Web 5729, pronto para cópia? Pronto, cópia, 29. Web 5729, autorizado com fins via UPZ 190 até Bridge, pode ser separar via UPZ 196, conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda Bridge, pista 190, primeira curva à direita. Acione o código 5550, sequência do controle 120.8. Rota do plano de voo. Decola da 1-0, primeira curva direita, da EL, Leda Bridge. 5550 no transponder, 1208 ao controle de 5719. 5729, cotejamento correto, reporte para o estacionamento. Reporte para o estacionamento, esperando. Me recife em 1251, alternativa 13325. Eu fico com 325, azul 41, não, obrigado. Sabendo autorizar o táxi, eu tenho intercessão. Repasse para ingresso, número 7. Salvador, boa tarde, equipe 5488. 35488, desça para o nível 050 na Projetap, o ajuste no 095. Projetar para o 5488. Sala Fatango, autorizado, alinhar de decolar, pista 7, vento 100 graus, 089. Salvador, muito boa tarde, jogou 1399, perfeito da informação alfa para convênio. Gol 1399, segundo para cota, aguarde. Aguardando, 1399, boa tarde. Pega os dois, segundo para cota. Será fazendo decolada 18, chame o controle 1208. 208, top. 2231, autorizado Barreiros, via Whisky 42 até lá, após conforme rota do plano de voo. Nível 200, saída Bombo, transição VATAP, pistão 90, primeira curva à esquerda. Acione o código 5563, sequência do controle 12008. Nível de voo 200 para Barreiros, via Whisky 42 até o Rio da Rapa. Saída Bombo, VATAP, da partida esquerda, 5563, autorizado. Batalha dos dois segundo, cotejamento correto, reportando para posicionamento. Então, 3145, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, o passo do ponto de espera para a torre, na frequência 118-95, QNH 1095. Mantenha a posição de Alfa Tango, chame torre 18612. Vai manter a posição, chame a torre 18612, boa, graças. Alô, meu senhor Alfa Tango. Prossiga. Está no farol da Itapuã, pro retorno, senhor. Já do Congonhas. Via UP Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El Leda Beach, pistão na 0, primeira curva à direita. Acione o código 5556, frequência do controle 120.8. Está presente direto para Bato, reporte na final para pouso. Vento 1 com 08 nós. Está presente direto para Bato, graças a Deus. Da El Neda Bridge, decolada 10, curva direita, 5556, transponder, 12.8 é o controle, 1399. Sequência do controle, 120.8, gol 1399. 20.8, conforme 1399. Gol 1399, contentamento correto, reporte para o posicionamento. É barato. Mais. Então, 3217, autorizado com fins, via UPZU 16, até Panin, após direto, conforme rota do plano de voo, nível 360, saída da El Leda Bridge, estão na 0, primeira curva direita, acione o código 5553, sequência do controle 120.8. Então, 3217, transponder 5553. 120.8. Então, 3217, cotejamento correto, reportando para posicionamento, portão 10. Gol 1077, pronto pra conta? Gol 1077, autorizado Galeão, via UP Zulu 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Liga 360, saída da El, Leda Beach, pista 10, primeira curva à direita. Acione o código 5562, frequência do controle 120.8. Na 0770, reposto contra o estacionamento. 77, companhia. Para estacionamento, projeto 5729. O F5729 autorizado para o estacionamento, reposto contra o papá, Max, Leti, Romeu, controle, prossiga. 5729, prossiga. Se a gente conseguir o funcionário da Estrela para tirar o filho aqui, ele ia sair. Ah, não tem ninguém aqui. Romeu, confirme se apresentou o plano de voo. Mike Jet Romeo, acione código transponder 0224. A que atitude você está prosseguindo para Salvador? O Objet 57. Alô? É que o Objet 5729 no portão. Dois, cinco, quatro, mil pés, chegada bolsa, ajuste no 095. Toque o trip 5488. 488, complete a aproximação, torre 18, 1895, por favor. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, trip 5488, localizador da Polo Zero. Trip 5488, continua a aproximação, confirme, embaixada travada. Ainda não, vai informar. 5488, reporte passando uma corredora externa, trem baixado e travado. Reportará, passando externo com trem baixo. A 3155 Recife em 1251, alternativa 13325. Trem baixado travado, trip 5488. Passou externo. 5488, livre pouso 10, vento 110 graus 079. 7, livre pouso para o trip 5488. 3 horas e 10, antena Guarulhos. 5729, autorizado até o ponto de espera, via Índia. Alfa, no ponto de espera, chame a torre. Na frequência 118.95, Canadá 105. B15, Índia Alfa, 118.95, ponto de espera, até a próxima. Esperando. Então, 3217 autorizado, se tiver questionamento, ação por ataque. Puxa o estacionamento no 399? Gol da 399 autorizado, pushback, acionamento, reporte contra-ataque. Chama para trás, gol da 399. 729, ali mantém após o ATR na curta final. Após o ATR, ali mantém 5729. Legal. Fatão, sem deformação alfa.